E depois do terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá não estava mais ele. O nosso mestre ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E através do seu santo e precioso Espírito, ele está vivo dentro de mim. Ele está vivo dentro de você. Ele vive. Aqui, Senhor, teu povo está santificado em teu altar. Aqui, Senhor, ressuscitou, Rabone, ele vive!